Quem pode mais? Quem pode mais do que Deus? Ninguém, ninguém. Então deixa o menino cantar. Oh, salve que chega menino, liga, nós tamo envolvido. Sem desperdício de tempo, porque nosso tempo é tempo corrido. E quem corre junto comigo, não pode querer o meu brilho. Porque fazer jus, senão da cruz, ter fé é mais que isso. Ladeira que sobe, chega no céu, porque o mal tem gosto de mel. Chamar os homens pra me prender, crônica é fazer o quê? Não subestime meu interior, para o oeste, Hortolândia vingou. Jardim Amanda, nunca esqueço, primeiro show, primeiro beijo. Deixa o menino cantar, deixa o menino ser rei, as línguas vão escutar. Então, deixa o menino cantar, deixa o menino ser rei, as ruas vão escutar. Quantas vertentes tem no seu rap, quantos serpentes tem no rap? Quem mentiu pra gente, quem foi o herói? Eu nunca fui crente das histórias contadas pra nós. Quem mentiu pra gente, quem foi o herói? Eu nunca fui crente das histórias contadas pra nós. Tamo junto, meu querido, desculpa, mas deixa comigo. Escrevi umas cartas, mas não chegou, falei pro outro menino. Seu CEP agora é sinistro, mas escuta bem o que eu digo. Daqui a pouquinho você vai estar aqui, aí você canta comigo. Então deixa o menino cantar, deixa o menino ser rei, as ruas vão escutar. Deixa o menino cantar, deixa o menino ser rei, as ruas vão escutar. O rap do que falei, porque deixa o menino cantar, deixa o menino ser rei, as ruas vão escutar. O rap do que falei, deixa o menino riscar, deixa o menino ser rei, as ruas vão escutar. O rap do que falei. Deixa, me deixa, me deixa.